Controle agora, 208, até a volta, Romeu. Caso, Romeu. A Chiné 6254, 4231, 1208, por viagem. Obrigado. Delta Uniforme Mike, prossiga com cruzamento imediato, final da 28, aguarde transferência de comunicações. Delta e Uniforme Mike. Cruzamento imediato, aguardando transferência de comunicação Delta Uniforme Mike. Grato. Azul 407, na escuta. Bom dia, tá passando de terra. Bom dia, continua a aproximação, agora liberação para o pouso, formação de tráfego, estou com o Robson 66, cruzando a final da 28, mais 30 segundos, libera o eixo. Continua agora a liberação, o vento, através sul, 8 nós, altímetro 0 no meio, aguarde para o livre. No meio, 0 no meio, aguarde na sua escuta, 4076. Salvador, muito bom dia, é o Trip 9964, está pronto no ponto de espera via Taxway Delta. A gente mantém o ponto de espera, o Trip. Mantendo. Confumo, 02 a bordo, alternativa Guarulhos, 3 horas e 45 na sua zona. China 6213, livre taxi, dá o ponto de espera da opção 10 via Taxway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118 decimal 9, porque ele é no 0 no meio. E a Índia com 26, Voo 962, observe o táxi do Aribus da Avianca, ingresso Juliette, portão 04. Pois é, mas Juliette, portão 4, 962. Papatã gosta do segundo papá, liga a repete quando pronto para o táxi. A Delta se marca mais. Transferência Delta, uniforme mais. Uma transferência agora das Delta. Está autorizado direto à Praia do Forte, mantém as condições visuais, existe uma 0 no meio, o Delta, uniforme mais. Autorizado Praia do Forte, 10 no meio, Delta, uniforme mais. Voo 1967, autorizado Guarulhos, nível 3, nível 2, 80, decola pista 10. Com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Upperizul 1-0, bridge, após o Upperizul 1-6, sai conforme rota do plano. Aciona 5567, frequência do controle em 120, decimal 8. Muito obrigado, autorizado, 220 para Guarulhos. Reforma 1-0, curva à direita da El, Leda, Motiva, 1-0, bridge, 1-6, Belo Horizonte, direto, bridge, direto, ponto. Aciona 67208, voo 167, vamos para o posicionamento. Voo 1967, cotejamento correto, coordene com a equipe Sol, reporta ataque. Muito obrigado, chamada. 16, autorizado, sinal ILS, porta estabilizada. 2000, vou chamar estabilizado, 3290. 2 decolagem autorizada, pista 97, vento 290 graus, 092. Eu declaro, mantém o ponto de espera, o 6213. Mantém o ponto de espera, né? Black Bravo Uniforme, decolar 235, controle 20, decimal 8. 120.8, Mike Bravo Uniforme. Controle de Salvador, Papatango, Mike Bravo Uniforme. Decolou, pistão no 7. Está passando 1.203 na saída, Momo. Papatango, Mike Bravo, informe, boa tarde, contato radar, tudo para o nível 180, saída Momo. Você vê o nível 180 na saída Momo. Mais Bravo Nepal. Sana 6254, Santo Centro Recife, 1251 e alterne 133-95. 251-3395, boa. Torre é o 39964, previsão de decolagem? 9964, guarde para a decolagem, como a aeronave decolou da pista auxiliar, com a saída, perfil de saída, estou aguardando o cruzamento da pista, o Mike Bravo. Ciente, grato. Para o táxi é o gol número 67100, a bordo 45, alterna Galeão. Tá, então, ponto de espera da pressão no zero, via parte 20. Quando lá chame torre 1, mão noite decimal 9, tem que levar no zero no meio. Muito obrigado, no zero no meio, essa linha de via parte 24, chama torre 295, bom trabalho, boa tarde, no 67. IP 9964, decolagem autorizada, vento 200 graus, 099. Leve a decolagem, 9964. 2613, ali, mantém que você no zero. Autorizado o táxi, chame para ingresso no pátio principal. Bravo uniforme, está autorizado direto ao código. Direto ao código, mais Bravo uniforme. Ok, gente. IP 9964, decolado 39, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, trip 9964. Quando lá chame torre 118 decimal 95, CNH 10 na meia. Pode manter a repeat? Obrigado. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, é o trip 9964. Trip 9964, boa tarde, contato radar, subassado nível 240, sai da árvore. 240 Arbor, trip 9964. 13290, solicita para o externo. 13290, confirme. Para o externo. Mantenha a duna, 13290. Tempo. O Xenem 6213, mantenha a posição aguardando. Xené 6213, decolagem autorizado, vento 170 graus, 09. Aí, externo, pressão no zero, 6213. Volo 167, fermelagem do tráfego, reserva venta. Pode passagem, autorizado, NMAT. NMAT, pode passagem da venta, pegada, 167. Prossiga. Delta uniforme, Mike tem frequência livre para coordenação, reporte para regresso. Chanel 6213, eu colado 42, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador da Chanel 6213, boa tarde. Chanel 6213, boa tarde, contato radar, subatário nível 360, autorizado direto Lida. 360, voando Lida, muito obrigado, 6213. Voando 67, meu colega autorizado, vai chamar 70, grau 099. Obrigado, iniciando o voo 67. São 3290, estabilizou. São 3290, complexo final de semi-torre, 11895. 1895. Acho que eu vou ficar para manter o ponto de espera. Salvador está 3290, passando Índia Serra, baixar a travada. 3290, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Decolado 243, controle 20.8. 208, boa tarde, voo 1967. Delta 3290, livre pouso 90, vento 170, grau 089. Livre pouso, confirme vento 100 com 89, é isso? 1970, grau 089. Sente, livre pouso. 280, voe direto da El. Direto da El, 280, gol. Eu acho que eu vou ficar para ali e manter a capixeira na zero. Delta 3290, solo aos 45, livre direita, chama solo 219. 219, a Fox Ultra 3290. Mike Bravo, uniforme controle. 1-2-1-2-5-4-5, Bom dia, 3290. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, 8, tá 3290. 1-3395. Nós com resistência 251, 1-3395. Obrigado, boa tarde. Felipe 9964, Santo Centro Recife, 1288 e Alterne 1260. 1288 e 260, Felipe 9964. Grato, muito bom dia. Passarelo 2230, desça para 2000 pés, ajustamos 06. Autorizado sinal IMS, reporte estabilizado. Descendo para 2000 com 1016, vai reportar estabilizado. Passarelo 2230. Grupo Papá decolar 247, controle 20 de 8. 208, Papá, obrigado, boa. Centro de Salvador, boa tarde, é o Papá Tango Oscar, quero Golfo Papá. Papá Tango Oscar, Golfo Papá, boa tarde, contato radar, Papá para o nível 090, autorizado direto Conde. Direto Conde, Papá, obrigado, nível 90. Chega Delta, uniforme mais. Qual que é a foi Delta descendo? Confirmei a foi Delta descendo? 1167, cruzou 60. Gol no 167, Samo Centro do Recife, 1251 e Alterne, 1-3395. 1251, 1-3395, boa, gol, 1-3395. Delta Uniforme Mike confirme, Cairo Lourenço. Sim, tu confirma, é Cairo Lourenço? Gente, via corredor forte, ingresso no corredor Interlagos, do Delta Uniforme Mais. Corredor forte, após corredor forte, corredor Interlagos. siga. Teste a porta de salto local de pouso, mais silêncio. Estabilizou, passarei 2230. Passarei 2230, complete sinal de semi-torre, 1-1-8-9-5. 1895, obrigado pela agilidade aí, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, continua a tua estimação, repórter embaixo travado. O que é, senhor Faremos? Vai manter 500 pés autorizado da última. Comilhas baixar travado, passarei 2230. Passarei 2230, livre pouso, pistão 0, vento 970 graus, 09 mais. Livre pouso, 2230. Leste, Papa Romeu, boa tarde, prossiga. Afirmativo, vento no 70 graus, 099. Obrigado. Leste, Papa Romeu, mantém as condições visuais, adiciona 096, adicione o código 0235. Controle, o Dr. Samante está no corredor em Pelados. Se possível, solicita voar sobre a orla, mantendo a tétrica no certo. Sente o Delta Uniforme Mike, então mantenha no corredor forte e chame torre para cruzamento do campo, 1-1-8-9-5. Corredor forte, chama na torre, 1-1-8-9-5, Delta Uniforme Mike. Boa tarde, papapá de Alto Uniforme Mike. Delta Uniforme Mike, autorizado o cruzamento final da 28, porta livrando. Autorizado o cruzamento da 28, você portará livrando o Delta Uniforme Mike. Passarei 2230, solo 57, livre direito, na solo 219. 1-2-1-9-2-2-3-0. Alfa Romeo, tá certo? Sente azul 5021 na guarda copa para Guarulhos. Aguarda. Fazer 2230, me escuta? É o 2230. Quem? Prossiga seu táxi de Alfa aqui no pátio 3, posição informada número 4. Alfa aqui no pátio 3, número 4, 2230. Azul 5021, cópia. O 5021 para 4. Autorizado Guarulhos, 360 ao nível, decola pistão no A0, primeira curva direita para a decolagem. Cumpre o perfil da Elza da Positiva Motiva. Intercepta perfil 1-0. Bridge perfil 1-6 para prosseguir conforme a rota. Aciona 5573, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado nível 360 para Guarulhos, decola da 10, curva direita da Elza Motiva, a perfil 1-0, bridge a perfil 1-6 em rota. Responde 573, controle 1-2-0-8, azul 5021. Correto, informa pronto, puxe e acionamento. Camarada, tudo obrigado. Tráfego Salvador, muito boa tarde. É o trip 5447, na posição de número 5 do pátio 3, informação Romeu. Autorização para Barreiras. Gente, trip 5447 para Barreiras 200, aguardando cópia, só um minutinho. Pois não, a senhora ficou uma delícia, só adiantar na subida. Da vista Momo. Cadê? Corre o Delta Enfermar, que é o cruzamento da 28. Gente, eu posso levar no eixo da 35, o Delta Enfermar. Você pode estar levando o eixo da 35, o Delta Enfermar. Copre para sair da Arbor Elefa. Arbor Elefa. Da Prevente, da Prevente, farol de Itapuã, chama controle 2018. Da Prevente, farol de Itapuã, chama controle 1989, cuidado da Prevente. Bem, autorizado Barreiras, nível de voo 200, decola pistão na 0, primeira curva à esquerda, perfil Momo, Cogba, após prossegue conforme a rota do plano apresentado. A cena transponde 5095, controle 120, decimal 80. Mike, prossiga pelo litoral sul, 510, posição 0-1-5 agora, reporte farol da Barra. Pelo litoral sul, reportará no farol da Barra, 1-0-1-5 da performance. Ok, tá correto, então vamos pronto para o estacionamento. É, nessa para o estacionamento, informaremos o 5447. 1-8-6-7, copia? Pronto, copia, 1-8-6-7, tá bom. Autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola pistão na zero, primeira curva direita, quase a decolagem, perfil Arbor Alefa, após intercepta pêndulo 17, apino e prossegue conforme a rota. Aciona 50112, controle 120, decimal 80. Ok, 360 autorizado, decola da 10, primeira curva direita, árvore elétrica, pêndulo 17, apino 5012, nos transponder 120, decimal 8, frequência do controle, bom 867. 867, protegimento correto, informa pronto, pushback acionamento. Gente, bom 867. Eu sou o Solo, 2402, ponto, na posição 9, pushback. Azul 5021, coordena com o equipe de sala, informa pro táxi. Informa táxi, 021, coordena. Azul 4089, copia. Autorizado Vitória, nível de voo 340. Decola pistão na zero, curva direita após a decolagem, perfil da Euleda após voo Abdev. Vai prosseguir via Upper Whisky 50 e após prosseguir conforme a rota do plano. Aciona 5007, controle 120, decimal 80. Trip 5474, boa tarde, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. Reporta pronto, pushback e acionamento. Siga. Centro Juliette, Papá Romeu, desça para o sul de tráfego da de Serra Juliette, Novembro e Yankee. Frequência livre para coordenação. Solo bom no 867, solicita a autorização para acionamento na posição. Antes do acionamento, gol no 867, informa pronto, quando pronto para o push. Ok, vem informar quando pronto para o push. Solo azul 5021 para o táxi POP de 88, a autonomia 4 horas e 24 minutos, alterna Ribeirão Preto. Azul 5021, táxi autorizado via Pátio Inter e Alfa, ponto de espera, torre 18, decimal 95, assiste na 095 agora. Bom dia, bom voo. Vamos na 095 agora, Pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, azul 5021. Até lá na sua escuta, senhores. Será um prazer. Tchau, tchau. Sou comandante da autorizaria, Pro de Duna pro trip 5474. Confirma a proa. Pro de Duna. Autorizado, trip 5474. Autorizado Duna Grasso 5474. Pro pushback, boa noite, Mercedes. Gente, boa noite, Mercedes. Mantenha a posição, coordena com a sua equipe de sala 5 em Embraer da Azul. Liberar retaguarda está autorizado. Pushback, acionamento e formatar. A 5 Azul, passar para ali. Boa noite, Mercedes. Namiano 41, boa tarde, autorizada a chegada bom, desça para 4000 país, posição 0 no 5. Confirme? Negativo. A ciência, Delta Uniforme Mike, frequência livre para coordenação. Autorizado a linha de decolar, pista 10, vento no 60 graus, 9 nós. Minha VLR decolada 10 azul 5021. Autorizada, assinamento 41. Trip 5474, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. 0 no 5, autorizado, sinal LS, reportará estabilizado, descendo para 2000 pés, o trip 5474. Marinha, no sul. Gente, o acionamento é a critério do comandante e aguardando cópia. Acionamento 3-5, boa tarde, autorizado a chegada MAN. Redução para 240 nós, número 3 na aproximação. Desça para o nível de voo 050. Solo Golo 867 para o TAC. Está com 2 horas e 49 minutos de autonomia. 63 a bordo e alterna Goiânia. Gente, direita via Índia, ponto de para a torre. 198 decimal 95, ajuste na 095, bom dia, bom voo. Ok, direita Índia e 118.95, bom trabalho. Chega. autorizado Juliette de Papa Romeu. Azul 5021, decolado 12, controle 20, decimal 8. Controle 208, azul 5021. Muito obrigado, boa tarde. Espera pronto, gol na 867, 2 Salvador. Gol na 867, Lima, tem que ser 1-0. A Lima tem gol na 867. M6, eu não sei, confirma pro controle. Passar a mão em pés acima, devido aí na chegada devido à redução. Gente, eu chamei M3, eu não sei. Controle o 1-4 pode voar na Pro de Duna? Confirma pro controle. O Xanera 1-4 pode voar na Pro de Duna? O Xanera 1-4-1, mantém o perfil da chegada. Avancei, 1-4-1. Controle o Salvador, azul 5021, tá livrando 2000 na subida, Leda. Azul 5021, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da El. O senhor tem razão, 360, da El, transição Leda, azul 5021. Tango Oscar Golf Papá, 61 milhas, nordeste do VOS Salvador. Serviço radar terminado, mantenha nível 090, chame Aracaju em 120, decimal 1. Grau 08. Autorizado decolagem, voo na 867. Papa Tango Oscar Golf Papá, cumpriu o controle de Salvador? Autoridade, Salvador, Salvador, voo local, o nome é o PES, decola 1-0, curva direita, ingressa corredor axé. Aciona 0130, controle 120, decimal 80. Você vai dar presente, Oleda? Azul 5021, aguarde coordenação. Obrigado. Oxané 6315, reduz a velocidade para 2209. 2205. Zero. Sala azul 4089, puxa, Sané 203. Marinha 71, informa pronto para o início do TAC. Azul 4089, mantém a posição e aguarda. Controle 1-4-1, acertado pequeno desvio à direita. Já vai retornar na Pro de Pelo. Gente, Oxanem 1-4-1, confirme Pro e por quantos milhas de material de desvio? Já está regressando agora na Pro de Pelo, 1-4-1. Gente, Oxanem 1-4-1. Oxanem 6315, confirme velocidade de indicada. Agora 2-0, reduzindo para 2-1-0. 2-2-0 agora. Gente, Oxané 6315. Oxané 6141, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 6141 para 209. Espera, Torre. 198, decimal 95, ajuste na 095. Bom dia, bom voo. Pátio, Uno, Alfa, e aí chama a Torre em 118.95, quando no ponto espera da 10, e ajustou no 095, 35447. 4089, você na escuta? Afirma. Ok, assim que o ATR liberar essa guarda, autorizado, se tivesse, e assinamento, vamos dar. Faz até, autorizado, chama 7089. 60, saída, Arbor. 360, Arbor, gol 1867. Xanay 6141, confirma a velocidade indicada. Está reduzindo para 200 nós, 6141, tá? 7141, tem condições de manter 220 nós? Confirme? 220 nós. Vai manter 220, 6141. Estabilizando o localizador, 5474. 5474, complete a aproximação, Xanetô em 118, decimal 95. 1895, grato, bom dia. Oxané 6141, vetoração para o curso localizador, curva à esquerda na proa 200, limite da proa QD Mike 100 Simbra. Proa 200, limitado pelo 100 Simbra. Oxané 6315, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 160, limite da proa, o QD Mike 080 Simbra. Ok, estamos 60080 Simbra. Desce para 5000, Oxanela 6315. Oxanela 6315, desça para nível 050. 050, obrigado. Oxanela 6141, desça para 2000 pés, QNH 10015. 2015, 6141. Sim, Marinha 7 não está autorizado até ataque hotel. Oxanã 6315, reduz a velocidade para 1809. 1809, 63, 15. Só do pouso do mesmo, autorizado na linha de manter. Prefiro no aberto. Franco Salvador, é o passageiro 2230, informação Romeu. 2230, informação em curso agora é Sierra, apenas modificação do ajuste de altímetro 2015, marcando agora. Aguarda cópia para conquista. Ok, vai para 1015 o ajuste, aguardando a cópia para vitória da conquista, 2230. Galeão. 345 Galeão, PLB? 103. Sente, direita via Índia, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, 15, bom voo. 2.95, obrigado. Com 1.867, possibilidade de voar a avançar, é 10. Com 1.867, mantenha o perfil da saída. Mantendo o perfil, com 1.8. Azul 5021, chame centro Recife em 1.25, decimal 1, lanterna 1.3395. 251.3395, com centro Recife, azul 5021, muito obrigado. Oxané 6315. 17 milhas oeste da posição Duna, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna. Duna, obrigado, 63. Boa tarde, Duna, 7089, Manicara. 7089, mantém o Manicara. Confirmado, mantém o Manicara. Trip 5447, decolagem autorizada, vento no 60 graus, 109. Autorizado decolagem da 10 para o trip 5447. Localizador, curve à esquerda, proa 160, nessa proa intercepta. 160, nessa proa intercepta, 6141. 7102, mantém o ponto de espera. Disposição 04. O azul 4089, ali mantém que ser 90. Ali mantém, passar o 9. Para 2000 pés, QNH 10015. Autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado número 2 para aproximação. 0702000, é para trás estabilizado, né, mesmo? 6141, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado. Passará estabilizado, 6141. Boa noite. 67, passa nível 150, chame centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 260, vou 1867. 5447, decolado 22, controle 20, decimal 8. 1208, bom trabalho aí, colega. Estou na 0 primeira curva direita, perfil árvore, elefa após DZT OPLO, após OPLO, prossegue conforme a rota do plano apresentado. Aciona no transponder 5040, controle 120-1980. Para conquista nível 180, decolando da 10 com curva direita, água e transição elétrica, depois OPLO, rota de plano de voo. 50-40 no transponder, 1208 é o controle, Salvador, passaria 2230. Contagiamento correto e forma pronto, puxa acionamento. Câmara. Salve, Xené, 6141. Xené, 6141 no controle de forma, que ainda o aeródromo ainda se encontra sob condições visuais, complete a aproximação, chame a torre em 1-18-95. 18-95-6141. TAN-3-2-1-6, cópia. Prossiga. Está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370. Decola pistona 0, curva à esquerda após. Perfil Momo, transição Fruti. Intercepta Perzulo 19, Bangu e após prossegue conforme a rota. Aciona transponder 5036, controle 120-1080. Nível de voo 37020, decola da 10, curva à esquerda. Perfil Momo, Fruti, Perzulo 19, Bangu, direto a Bucu, direto Fortaleza. 5036 no transponder, controle após 208. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Papa Romeu Delta para altitude de tráfego de Mata de São João, frequência livre para autocoordenação. Funcionário 6141, altimetro 9095, vento 160 graus, 06 noite, livre pouso pista 10. Livre pouso pista 10, 6141. Inicialmente o Momo 5447. O 4089 decolagem 25, controle 20 acima 8. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, azul 4089, decolado da EL. Azul 4089, sublimata em nível 3420, saída da EL, vigilância. 340 na DEL 4089. Marinha 7102, decola da Prevente com Proa Sul, ou necessita ingressar na pista para decolar sentido no zero? Chame torre 118, decimal 95. 295, 6395. Oi, Oceania 6315. Oceania 6315, continua a aproximação, reporta marcador externo, trem de pulo baixado travado. Bota ali, 6315. Oceania 6141, solo 6,6, livre à direita, chama solo 21,9. Eu me chamo 219, 6141. Solo, Salvador, Alboa, Oceania 6141. Ok, táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 6141, boa tarde. Alfa, antes da Juliette, 6141, boa tarde. Tá, eu vou parar, tá me escutando o momento. Sim, a gente comprou o sul, decolagem autorizada, 150.8. 0230. Eu Romeu Golf, da presente, desça para nível 050, 0620, punição, vem na proa de Duna. Demora para o 060, patrão? Autorizado para o de Duna, Romeu Golf. Para o 60, proa de Duna, Romeu Golf. Decolar 227, vou ir para a proa de Parol Itapuã, reporte na vertical do mesmo. Eu dou para caralho, Itapuã. 6315, continue a aproximação e parte o cono visual com o campo. Pouso pista na 710. Visual 17. É, estamos com operação visual. Na 17. A gente vai seguir até a duna, marcador externo, mudar para 17. Queria que você fosse direto à rotatória, que você ficasse tráfego. Pretende cancelar essas regras de voo da presente? Mantém. Tem regra de voo modificada ao 1628, voo da presente proa da rotatória. Desça para o 1510, altímetro 1095. Desceu da rotatória para 1510. Do Marinha 7102. Desado proa de duna. DS, portão 5, 6141. Portão 5, 41. Controle Salvador, Marinha 7102. Marinha 7102, prossiga. O 7102, passou agora o farol de Itapuã. Acompanhou do Colégio Militar de Salvador, onde realizaram a pouso naquele local, para embarque de 4 homens e sobrevoo do Estado de Ponte Nova. Gente, Marinha 7102 a 510 na escuta do controle, reporte visual com local de pouso. Ok, reportar visual com local de pouso 02. 5447, autorizado direto Cogmo. Direto Cogmo, 5447. Solo 30, libera a direita, solo 1219, o Xaner 6315. 2199, 6315. 3395. 6315, 3395, boa tarde. 1195, vou na faixa de baixo. 315, taxa via Alfa, é por 107. Alfa, 107, 315. Dois do meio. Autorizado, chama o táxi.